1093, no solo aos 47, libera via Fox, taxi Dynamic, escuta via Alfa e mantém a posição em taxi Juliet aguardando a liberação do gate. Ok, via Fox, libera Alfa, antes da Juliet aguardando, no 0693. TAN-3153, Galeão autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita, invertida a saída da El, Leda e Irumi. Após Irumi, conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5020 no transponder. TAN 3153 correto, reporta quando pronto para o pushback funcionamento. Dois meu pés, livre LS, chama estabilizado. O 1093 já condicionado, assim que a aeronave da TAN liberar o setor, ingressa Juliette, portão 04. Juliette 04, guardando, obrigado. Sequência 3325. Recife 3325 seria o mecânico? Guarda, senta Recife 3325, negativo retorno, né? Ok, 3325, fica negativo retorno, 3197, da Terra, agradece, um bom dia, bom trabalho. 1759, torre 1895. 1895, bom dia. Pessoal, madrugou no 759 e final da que vem mais cheia travada. Bruno 759, pouso autorizado, pistão na zero, vento 190 graus, 119. E pouso a 10, volta 759. Para o táxi, o São 3597, 121 a voz, 2:55 alterna, Uberlândia. São 3597, táxi via Índia, no ponto de espera, pistão no zero, reporta nesta quando pronto, ajuste no zero no 4. No zero no 4, via Índia, e reporta nesta quando pronto, São 3597. Confirmando, essa é a 62, nono. Confirmo. Ainda não possuo o plano de sistema, você poderia confirmar o horário do plano? Plano é 0927. Tá, o horário está aí. Mandei pistão 0-3-5-7. Corrigindo, da Eoleda Irumi. Da Eoleda Irumi. Pistão 759 no solo 55, liberando via Fox, 7C via Alfa, Juliette, portão 09. Fox, Juliette, portão 9, gol 1-759. São 3153, portão 2, autorizado, reporta táxi. Pode passar. 3597, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 190 graus, 149. Decolagem, são 3597, iniciando. Salvador. Muito bom dia, TAM 3890, e a sua informação é como? TAM 3890, bom dia, número 2 para a cópia, prepare a saída PUCA, transição Caju, aguardando. PUCA Caju, na sua escuta para a cópia. TAM 3597, decolar 257, controle em 120, decimal 8, bom voo. 608, bom dia. Bom dia. Chané 62 de novo, não copia? Consiga. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, Irume, após Irume conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5037 no transponder. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 São 3153, táxi via Índia, ponte espera a torre em 118, decimal 95, ajuste no 04 agora, um bom dia. 04, liga táxi, São 3153, Salvador, vou para o nosso. O 093 foi quem chamou a torre, confirma. Autorização da sua frequência. Afirma na minha escuta, aguardando o no 093. Previsão Elefa 1 Nova. Confirmando o destino. Confirma. Árbor Elefa. Árbor Elefa. 153. TAM 3153, autorizado a linha de decolagem, estão no zero, vento 190 graus no 19. Decola da 10, TAM 3890, copia? 3890, copia. Autorizado para Recife, nível 330. Decola da 190 com curva de, à esquerda, no perfil da saída Puca, Jamo, Caju, após Caju, conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5030 no transponder. Cuidado Recife, nível 330, conforme rota do plano de voo, decola pista 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 1208 é o controle, 5030 é o transponder. Já está pronto para o pushback acionamento, TAM 3890. TAM 3890, correto, portão 190 autorizado, reporta táxi. Autorizado, 3890. Decolado 05, controle 1-20, decimal 8, bom voo. 1208, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia. 3153, decolou na saída da EL. 3153, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Sobe 360 da EL, TAM 3153. Tô no 093, já escuta pra copo? Tô no 093, já escuta pra copo? 093 na escuta do Paulo. Tô no 093 na escuta pra Copa. Então, 3890, pronto para o táxi, 103, 3h40, alterna a Fortaleza. 190, segue táxi via NG Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1014. Via Alpha, no ponto de espera da 1895. Prossiga? Por gentileza, você possui informação do porquê que esse trecho da taxiway da Alfa está interditada entre a Índia e a Zurich? É, comandante, de acordo com a informação, é afundamento do pavimento. Ok, gato. Sim, já faz 3 anos. Exato. Construiu um aeroporto inteiro e não arrumou aqui ainda. Mas tá ótimo, a gente chega lá. Exatamente. Só espera 1895, bom voo. Bom final de semana, muito obrigado. Depois da Copa da Guerra. Zero 93 na escuta. Oi, Salvador, tá 3890, ponto de espera pronto, bom dia. Tran 3890, autorizado a linha decolar, pistão 0, vento 200 graus, 11 nós, altímetro 0 no 4. Livre a linha decolar, tá 3890. Duda 783, conquista, pronto, cópia? Sim. Salvador, conquista, 180 autorizado via rota do plano, decola da 10, primeira curva à direita, saída arbor, após elefa, voe DCT ao pló, e depois sair conforme. 1-1-9-1-1-8-9-5 a torre, 1-2-0-8 o controle, acione 5043 no transponder. Autorizado o caminhão de 180 para a conquista, fizeram a caminhão 10 com curva direita, saída árvore, transmissão elefa, off-lore, sequência da torre é 1095, controle 208 e acena no transponder 5046. Correto, lembra pushback funamento no parte 3 azul, 273. 3153, chame o centro Recife, frequência no 33 decimal 25, alterna no 33 decimal 95. 3325 e 13395, tá, 3153, obrigado. Gente. Andrés 890, decolada Osuno 5, controle Salvador 120, décima 8, boa viagem. 308, boa, bom final de semana. Controle Buenas, 3890, decolado na UCA. 3890, contato radar a decolagem, suba para nível de voo 330, saída PUCA. 330 na PUCA, 3890. Salvador, bom dia, voo 19663, dentro da Expo para o Galeão. Voo 963, Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via rota do plano, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Irume, 1895, torre, 1208, controle, acione 5045 no transponder. Sempre autorizado o Galeão, nível 360, via rota do plano. Decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda e Irume. Controle opera a torre 11895, controle 1208, aciona 5045, voo no 963. Fechamento correto, chame o pushback e acionamento. Toma lá. Good morning, Europa 083 and 11 with information, Echo. Turn back for copy, Air Europa 083. We are waiting. Okay, clear. Flight level 400 to Serra, Charlie, Echo Lima. Via Anchor Zulu 10 after flight perform a flight plane route. Take off runway 10, right turn, dial departure, after that dial, fly Leda, after Leda, Motiva, Motiva transition, Mike Oscar Tango Victor Alpha transition, Motiva, 120.8 Salvador departure frequency and Skok 5027. Clear departure frequency 10.8 Skok 5027 and your departure is dial Leda after Leda Motiva Mike Oscar Tango Vitor Alpha. Modify 10.8 Europa 0 pode falar com o Tiberio, espera. Papa 083. Affirmative, we are ready for the system. Affirmative, 83. Affirmative, 83, contact Power 1-1-9. 3890, Romeo Funk 08. Agora, Romeo Funk 08, 3290, Beto. Ok, contact 121.1 deu. Go ahead. We have no contact with round on 1219. Could you repeat, please? We have no contact with round 1219. Maintain this frequency, 121.1. Remain this frequency, we are ready for pushback. Please pushback to start up, report ready for taxi. Report ready for taxi, 1183. 85. Recife, 1245, 265, uma boa, 3890. Então a gente pode autorização do 093? Podia que nós chamem 121.1 para autorização? Chamarei, obrigado. Alô, 093, Golf. 093, Confins, transbordo cópia? Afirmo. Transbordo Confins, 360 nível autorizado, via Anteslu 21. Decolado da pista 10, primeira curva à direita. Saída Arbor, Elefa. 1208, controle. 5047 para as contas. Confins 360, via Pêndulo 21, da 10 pela direita, Arbor Elefa, 208, 5047. Correto, chama o pushback e saneamento. Maria, obrigado. Puxa acionamento, voo no 093, posição é a número 4. Preciso de imediato? Afirmo. Preciso de imediato no portão 4, chama de saco. Autorizado, chama de saco, voo no 093. 63, posicionamento no 7. Não, 63 no 7, aguarde. Aguarde. Para o táxi, voo 1093, está com 3 horas, 158 a bordo, Campinas. 1093, segue via Índia e Alfa, com a espera da 10, torre 1895, QNH 1094. Fica a sua 1095 Índia Alfa, obrigado e bom dia. Sobre Europa, Ciro, ready for taxi. Para o VTEX via April 1, India and Alpha, o route point of runway 10, contact tower, 18.95, QNH 1014. Ok, April 1, India, Alpha, then hold short, contact tower 118.95, QNH 1014, Europa 083. Bom dia, Chané, 6211, gate 1, posicionamento. 6211, aguarde. Aguarde, 6211. Bom dia, 1093, ponto de espera da 1-0, pronto. 1093 autorizado, a linha aérea colapso 1-0, vento 1-9-0 graus, 11 nós, altímetro 1-0 no 4. Fica a sua, a linha colapso 1-0, 1093. Relativo, no ponto 7, está ali puxando para o DAX. Está ali para o DAX. Na base da Europa, ali pushback no 01, chama para o DAX. Base da Europa, vai iniciar no 01 e chama para o DAX, está ali 629. Salvador, Tower, good morning, Europa Zero 83, clear runway. Europa Zero 83, line up and wait, runway 10. Line up and maintain, runway 10. Line up and wait, runway 10, Europa Zero 83. Voo 093, decolado aos 31, no controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia. Prolegão 093, na saída da Boa Lefa, cruzando 1.207. 093, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado direto a Lefa. Ok, 360, direto a Lefa, voo 093. Ponte de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5. Aí... Kenengal no 0, no 4, Xané 6-2-1-1. Indy Alpha, estado 0 no 4, chama 2-3-2-9-5, no ponto de espera da 1-0, Xané 6-2-1-1. Para postar de acionamento, azul 273. Azul 273, no pátio turista ali do Futebol, chama pro táxi. Eu deixo mais. 963, segue a nave da Avianca, via Indy Alpha, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, Kenengal no 0, no 4, bom voo. Segue a Avianca de Alfa, 0-2-8-9-5, com 1014, 963. Mantém capseiro no zero. Ali mantém no zero, 6219. Kilo Opus UE3 Airborne at 35, contact 120.8. 108, Europa 083. Control Europa 083, climbing to 4740. Europa 083, with a contact with the Patrick, climb 2 foot level 400, clear fly direct to Lida. Clear fly direct to Lida, climb to fly level 400, Europa 083. passando 273 para meio de 5, meia borda para o dia aqui, 3 horas ao zero na Salvador. Azul 273 segue via Engie Alfa, ponte vai dar 10, torre 1, 1895, QNH 104. Via 43, vamos para a Engie, chama torre 1895. Confirma aí o chama 0 no 4. Torre 1, 1895, ajuste que 10 no 4. 014, 1895, ação. 0 principal no 0, pronto. 1963, mantém um ponto de espera. Oxalé Negra 62, o Nuno aguardando apenas ter a turbulência do Airbus 330 que decolou à frente. 029. 3, para a parte principal, posição 02. Estou autorizado, reporte para ingresso no parte principal. Alfa e Quebec. Alfa e Quebec reportarão para ingresso no parte principal. Central Europa, Sido A3. Go ahead, direct. Can we proceed direct to Martina? Stand by. Stand by, Europa, Sido A3. Go 1093, chame centro Recife, frequência 2.8, alterno 35.3. 2.8, 3.5.3, bom dia, vamos 093. 093.128.8. 288 primário, obrigado. Europa GV8, clear to fire direct to Motiva. Clear direct to Motiva, Europa 083. Oxalé 62, 1-1, decolado de Salvador, 240, controle 1-2, 0-8. 0-8, boa. Salva, boa, bom dia, azul 273, pode esperar. Azul 273, ciente, mantém o ponto de espera. Xené 6211. Xené 6211, contato radar na decolagem, tudo para nível de voo 360, saída da EL. Autorizado direto Leda. 360 na EL, direto Leda, Xené 6211. Solo Salvador, Alfa, em Quebec, solicita ingresso fase principal até posição 02. Autorizado, ingresso no fase principal, reporte ao término, Alfa, em Quebec. Alfa, em Quebec, reportará ao término. 963 aguardando apenas mantém a posição, aguardando apenas o tráfego especular frente, mesmo perfil de saída. 629, autorizado voar direto Delta, Oscar, Golf, Sierra, Uniforme. Ok, Dox, Oxané 0183, contact 65, 133.25, enable 133.95. Azul 27 do 3, a Lima tem cabeceira no zero. Lima 0 no zero. Chamou? Gente, o remota 14 autorizado para seguir reboque para a posição 1-0. Reporte ao término. Gol 649, acione identificação, autorizada a chegada a bom, se desça para 4 mil pés, QNH 1-0 no 4. Bom, 963, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, autoriza voar direto da EL. Autorizado da EL com 963. Da EL, 963. Bom dia. Azul 23 aguardando.